a gente se encontra então. Toca música, toca pessoas. Mude FM. Música pra se despedir. É isso aí. Como a gente achou que ia ser. A vida tão simples é boa. Levar sempre. É isso aí. Os passos não pelas ruas. Ninguém reparou na lua. A vida sempre continua. Olhar. É isso aí. A quem acredita em milagres, a quem cometa maldade, a quem não saiba dizer a verdade. É isso aí. Um vendedor de flores ensinar os seus filhos a escolher seus amores. Quem acredita em milagres, a quem cometa maldade, a quem não saiba dizer a verdade. É isso aí. Vendedor de flores ensinar os seus filhos a escolher seus amores. Eu não sei parar de te olhar. Não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. Não sei parar. A rádio diferente de todas as outras. Música pra se despedir. Música.

So if I get jealous, Mude FM 91.1. Música para o seu momento. Música para se despedir. Essa é mais uma feita pela Mude. Ei, amor, sei que tá tão difícil pra falar de amor, porque lá fora é tanto ódio e rancor. Eu preciso muito te falar. Ei, amor, eu tô contigo independente do caô. Cê sabe que aonde você for eu vou. Já passou da hora da gente se encontrar. Se amar, nega, cê sabe que contigo nada vai me abalar. A viagem é longa, então faça mala. Na vibe mais positiva, no pique mandala. Esse papo de que se tu não existisse eu te inventaria é tão clichê. Quando se trata de você, só vem comigo, cê não vai se arrepender. Só vem comigo, cê não vai. Noites em claro, tentando não me envolver. Seja o que Deus quiser. Oh, na, na, na. Noites em claro, tentando não me envolver. Seja o que Deus quiser. Você já sabe qual é. Quando você ver o meu sinal, tá na hora de meter o pé pra minha casa. E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é. É só ir seguindo a marginal e passa o chapita do a pé. Já tá em casa. E não é pra ir tomar café, tem café. Mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixar louca. Prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca. Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca. Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar. Você já sabe qual é. Mude FM 91.1. Música para o seu momento. Música pra se despedir. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Não consegue se ver. Felicidade é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade é poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantar ou dar até o dia raiar. Felicidade é num fim de semana, curtir uma praia bacana com o pôr do sol de arrasar. Felicidade é viver na sua companhia. mínimo do mínimo é dar meu máximo. Na segunda eu zagueando, meu corpo evocado. O desejo de ser feliz é a meta dos fracos, yeah, yeah. Hoje só tô dependendo de mim, tu tem que saber acreditar em si. Ela quer sentar junto com as amiguinhas, mas se é boa, tô colhendo green. Hoje minha grana trabalha pra mim, que essa luta nunca vai ter fim. Que ela me ama porque eu sou assim, mas nunca vai entender como eu cheguei aqui, yeah. Se os caras são tão bonzinhos, vamos pisar. Se falarem de compaixão, vou até chorar. Não sei se são habitos ou tipo de acaso. Inimigos sem respirar me fazem cantar. Acaba até morrer, elas existem. Meu bem. Guerras não acaba até morrer, elas existem. Eterna guerra, mandaram nós correr, depois tiraram nossas pernas. Me jogaram no inferno, eu viro a luz no meio das trevas. Quebrar todas as regras, mas não vou morrer na guerra. Esse é um fato, meu flow é lama negra, eu destravo. Camisa deve que jogador caro. Tenho o melhor bagulho igual Pablo. Te falaram que não é deserto. Você fez chover no deserto. Querendo o melhor um pro outro, ela sabe que a vida é assim. Porque guerras não acabam até morrer, elas existem. Música toca pessoas. Mude FM. Música pra se despedir. As if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song. Said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Talking to people before I snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Música pra se despedir. Mas o mundo diz que não.

keep this to ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you watch that raid and you keep your firm body. De entrar em modo de despedida. Depois de 5 anos no Dial Carioca e muitas histórias para contar, informamos que encerramos nossas atividades no dia 31 de maio. Obrigada a você, ouvinte, e a todos os artistas que participaram dessa jornada com a gente. Temos muito a que nos orgulhar e agradecer por cada momento que ficará gravado na memória. Foi demais! Mude FM, valeu a pena! 91.1 Mude FM, a braba. Obrigada, ouvintes. Dia 1º de junho entra no ar uma rádio do Grupo Band, aqui em 91.1. Rádio Mude. Melhores em tudo. esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Seremos melhores, melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo, tudo, tudo, tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando. Dias melhores pra sempre. É. Dias melhores pra sempre. É. Não. Dias melhores pra sempre. Oh, oh, oh, oh. Dias melhores. Pra sempre. Mude FM. Mude FM. A rádio diferente de todas as outras. Música pra se despedir. Colchão feito estrela do mar. Sou do tipo de fazer e não falar. Cê sabe que em silêncio offline é que o bicho pega. Cuidado pra não se apegar. Mas ninguém saber do amanhã. O amor é doido, agarra a gente de surpresa. Quem te conhece sempre vira fã. Beijar sua boca é melhor que sobremesa. Feito tênis e cadastro, me amarrei no seu abraço. Obrigada, eu tô sossegada. Eu que nem era tão possessiva. Agora só pra mim. Sei que o dia hoje tá tão lindo lá fora, mas prefiro o caminho seu carinho. Eu que nem era tão possessiva. Agora quero você só pra mim. Sei que o dia hoje tá tão lindo lá fora, mas prefiro o caminho seu carinho. Só, só, só pra mim. Só, só, só pra mim. Só, só, só pra mim. Quem disser que existe coisa melhor do que ficar juntinho, tá mentindo. Eu cancelo qualquer coisa que me faça desfazer o nosso nó. Não quero e não consigo. Mas ninguém sabe do amanhã. O amor é doido, agarra a gente de surpresa. Quem te conhece sempre vira fã. Beijar sua boca é melhor que sobremesa. Feito tênis e cadastro, me amarrei no seu abraço. Obrigada, eu tô sossegada. Eu que nem era tão possessiva. Agora o dia hoje tá tão lindo lá fora, mas prefiro cama e seu carinho. Mira tão possessiva, mira tão possessiva, mira tão possessiva. Mude FM. Mude FM. A rádio diferente de todas as outras. Música pra se despedir. Pain, I would do that all day. I step back, friend the game, and keep you out of harm's way. Risk it all for the game, but it take more than one person. Two people, one till I feel the same when you hurt. I was still in middle school when Givens had pretty will. Bodies were dropping before we ever knew about the drill. We gon' be family, no matter what way this go, brother. From the ugly corner where everybody betray each other. I let you hang in jets, I let you be on my set. Put you before my own flesh, like why the hell and do that? In the streets, got soul ties. Devil on my shoulder, he whispered what I told him. Angel, don't fly so close to me. I'll pull you down eventually. You don't wanna lose those wings. People like me break beautiful things. Angel, don't fly so close to me. I'm what you want, not what you need. You don't wanna lose those wings. People like me break beautiful. Of disloyalty, we breaking it. Lost my dog, got him back. Took him in, we shaking back. Struggle never broke us, it just made us who we is. Losses taught a lot of lessons, made the wins feel like blessings. Family, all you got at the end, hope you get the message. I ain't trying to make it without you, but if I got you, then I got you. This ain't about me, this about the whole cake. We can take a slice on a different day, just keep your plate. God, family, hustle, goals, heart, mind, body, soul. Watching out for street signs on a narrow road. Even at the end, praying for the lost souls with my angel. Don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, I don't wanna let you down. No, I'll never be perfect. Never wanna see you hurting. You should go, you should go. Get away fast, 100 on the dash now. Wish it didn't have to be this way. Música para o seu momento. Música para se despedir. I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. Cause every time I see him by the face, I get the tingles in a silly place. And it starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know. You make me smile, please stay for a while now. Just see your time wherever you go. The rain is falling on my winter plate, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know. You make me smile, please stay for a while now. Just take your time wherever you go. What am I gonna say? Starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know. You make me smile, please stay for a while now. Just take your time, wherever you go. Like a child now, 'cause every time you hold me in your arms, I'm comfortable enough to feel your warmth that starts in my soul, and I lose all control when you kiss my nose. The feeling shows, 'cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight wherever. Mude FM, música para o seu momento. Música para se despedir. Loucos se perdem por pouco, mas eu me encontrei em você. Não sei te dizer se foi destino ou algum outro clichê. Alguma coisa dentro de mim dizia que a gente ficaria junta. Fugir dos sinais, tarde demais, como que faz? Se eu e você é que nem deja vu se pá, é de arrepiar. Tipo coisa de vida passada, te vejo e não vejo mais nada. Escreva um clichê romântico do tipo John Green. Tu sabe bem tudo que rola no fim. Então me deixa mais de lado, que se for muito chegada, a gente casa, te levo pra casa. Baby, não me espere, eu preste conta. Mais pra frente cê me encontra, a gente vaza. Mais que Red Bull cê me dá asas. Levo o coração, mas deixo uma metade. E se for tudo de uma vez, não sobra pra mais tarde. Deixa mais de lado, se for muito chegada, a gente vaza. Baby, a gente casa. Aí, mano, se liga. Já tô louco de saudade, já faz mais de 3 mil que cê foi. Deu novada de verdade, maldade, porra, nem me deu oi. Pega parte do Djavan, deixa, vou deixar quieto, mó boi. Ligar na minha síntese, baby, quero de novo essa noite. Mais tarde, sei lá, de repente cê vem a gente enrolar. Tô pensando em nem vazar, desde que meu mundo não deixe de ser. Um pouco de samba com um pouco de rap, o resto de você. Não me deixa mais de lado, que se for muito chegada, a gente casa, te levo pra casa. Baby, não me espera, eu preste conta. Mais pra frente cê me encontra, a gente vaza. Mais que Red Bull cê me dá asa. Levo o coração, mas deixo uma metade. Se for tudo de uma vez, não sobra pra mais tarde. Deixa mais de lado, se for muito chegada, a gente vaza. Baby, a gente casa, yeah, yeah. 91.1 Mude FM, a braba. Música pra se despedir. Seu momento. Música pra se despedir. It's meant to be, it'll be, baby, just let it be. If it's meant couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, ain't gonna lie. Cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made of, boy. Make me believe. Oh, hold up, girl, don't you know you're beautiful? And it's easy to see if it's meant to be. Mude FM. Música pra se despedir. A gente acorda levantando, meu colchão tá reclamando, nem deu tempo de esfriar o café. Uma correria 24, já explodiu minha pequena teoria, mas você sabe qual é. Nem coloquei meu pé na rua, já deu super lotação. E a gente vive nessa correria do mundão. O ambulante 3x5 já tá na função. Desculpa, moço, que eu preciso, você não entende não. Sem tempo, irmão, sem tempo. Tô sem tempo, irmão, sem tempo. Tô sem tempo, irmão, eu quero tempo pra mim. Sem tempo, irmão, sem tempo. Tô sem tempo, irmão, sem tempo. Tô sem tempo, irmão. Eu quero tempo pra mim, eu quero tempo pra. Tô sem tempo, irmão, sem tempo. Tô sem tempo, irmão, sem tempo. Tô sem tempo, irmão. Eu quero tempo pra mim, eu quero tempo pra. Ah, onde é que eu fico no meio de tudo? Absurdo, eu quero tempo pra mim, eu quero tempo pra, eu quero tempo pra mim, eu quero tempo pra. Tempo no espelho pra passar o meu batom, tempo pra ouvir até o fim desse som. Tempo pra um amor que não te faz perder o tom. Eu quero tempo pra mim, eu quero tempo pra. Tô sem tempo, irmão, tô sem tempo. Tô sem tempo, irmão, sem tempo. Tô sem tempo, irmão, eu quero tempo pra mim, eu quero tempo. Quero tempo pra mim, eu quero tempo pra. Mude FM. Mude FM. A rádio diferente de todas as outras. Música pra se despedir. Thank you.

it low, keep it high like flame. Can make your whole life change. It's a bomb by the air, but there is plain. Eliante with a bust down chain. The way the thing move, girl, that way she train. I'm loving how I bounce like a God's brain. I know a couple things we can exchange. Created the AP, I'm on timing. And you the only one that I'm shining. No matter if you dress for the fine dining. Or you inside with your bonnet. I know you're iconic. You deserve some princess diamonds. You deserve a trip to the islands. If we post up, baby, don't comment. You keep it wet, that's a real life challenge. All that ass gotta pour out a gallon. Baby, you don't top, keep balance. Gucci in a bag, Gucci wildin'. We ain't gotta hide your talent. Even if you did, I bet I'd find it. You know I come from the H, but it's plus 27 when I dial in. Para o seu momento. Música pra se despedir. Essa é mais uma feita pela música. Bateu aqui uma vontade louca de te encontrar. Não sei o que vai ser de nós. De repente um momento a sós. A porta está aberta se quiser entrar. Só não apaga a luz, que te olhar me faz suspirar. De amor, de alegria, meu bem, eu queria te ver assim todo dia. Chá de camomila é o que você precisa. Minha erva favorita, quero te ver tão bem. Tira um momento e respira. A vida é mais tão bonita, sem tanta pressa e rigidez. Uma coisa de cada vez, para papá. De camomila. Diferente de todas as outras. Música pra se despedir. I had a bad week. Spent the evening pretending it wasn't that deep. You could see in my eyes that it was taking over. I guess I was just blind and caught up in the moment. You know you take all of my stress right down. Help me get it off my chest and out into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed. We forget that we're here right now, 'cause we're living life at a different pace. Stuck in a constant race, keep the pressure on, you're bound to break. Something's got to change, we should just be cancelling all our plans. And not give a damn if we're missing out on what the people think is right. Seeing through a picture behind a screen and forget to be. Lose the conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me, oh, we should head out to the place where the music plays. And then we'll go all night, two-stepping with a woman I love. All my troubles turn to nothing when I'm in your eyes. Electrified, we'll keep turning up and go all night. We have dips and falls in our time, but we know what it is to be low then up, alone then love. And all we need is us to go all night. I'm

acha que vai ser fácil assim? Faz massagem em mim. Pra noite eu tenho outra receita. Eu sirvo quando a gente deita. E vai ser todo dia assim. Levante as mãos, quem vai querer? Todo dia de manhã, massagem. No espelho eu vou deixar mensagem. Com pasta de dente ou batom. Que cheio de amor antes do almoço. De beijar os pés até o pescoço. Tá começando a ficar bom. Se preparando. Mude FM. Mude FM. A rádio diferente de todas as outras. Música pra se despedir. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga tryna holler cause I want some head. I'm that nigga tryna holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch hit that track, catch a date and come and pay the kid. Look baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a P-I-M-P. I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they bigger than small. That other nigga you be with ain't about shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch. I don't know what you heard about me. Put up can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.P. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.P. I told you fools before, I stick with the tools. I keep a Benz, some rims, and some jewels. I holla at a hoe till I got a bitch confused. She got on Payless, me I got on Gator shoes. I'm shopping for the chillers, and the summer the cheaper. Man, it's so you can have her, when I'm done I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go, ain't nigga pimpin' no. This ain't a secret, you ain't gotta keep it on the low. Bitch, choose on me, I hear you strippin' in the street. Put my other hoes down, you get your ass beat. Now nick my bottom bitch, she always come up with my bread. The last nigga, she was whipping stitches in her head. Get your hoe out of pocket, I put a charge on the bitch. Cause I need 4 TVs and AMGs for the 6. Home make a pit rich, I ain't paying bitch. Catch a date, suck a dick, shit. Trick. I don't know what you heard about me. Yeah. But a bitch can't get a dollar out of me. Woo. No Cadillac, no perms, you can't see. Uh-huh. Then I'm a motherfucking B.I.M.P. I don't know what you heard about me. Uh-huh. But a bitch can't get a dollar out of me. Yeah. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.P. Yeah. In Hollywood, they say there's no business like show business. In the hood, they say there's no business like hoe business. You know, they say I talk a little fast, but if you listen a little fast, I ain't got to slow down for you to catch up, bitch. Yeah. 91.1 Mude FM, a braba. Música pra se despedir. I can see you feel so right. Baby girl, make me feel like. I can see you feel so right, girl. Baby, please make me feel like. You know every time I see you lose my cool. And I wanna be with you. I cannot explain it, but you know it's true. I really want your miss. And I hope you want me too. Let me be a man. Let me be a man. Let me be a man, girl. Let me be a man. Let me be a man. Let me be a man. Let me be a man, girl. Let me be a man. Let me be a man. Wake up every morning, wish you were in my bed, girl. Know I see you all the time in my head, girl. I know they're really mad knowing that I got your back. Let them be, baby, they cannot understand. Shoot a DM, girl, like on Instagram. I know you feel me right, you should give it them amazing. You see what they saying, still don't understand why they make a slam. I tell her, I can see your face alright. Baby girl, make me feel like. I can see your face alright, girl. Baby, please make me feel like. And you know every time I see you lose my cool. And I wanna be with you. I cannot explain it, but you know it's true. I really want your miss. And I hope you want me too. Let me be a man. Let me be a man. Let me be a man, girl. Let me be a man. Let me be a man. Let me be a man. Let me be a man, girl. Let me be a man. Let me be a man. Don't worry, cause I feel the same. You know, lot of traffic, but you got it. I'm the only man that you really wanna dodge with. I never met before. Bad girl like you, I think I lose control. Yeah, 1-2-1 thing for sure. Just you and me, let's kill the show. I tell her, I can see your face alright. Baby girl, make me feel like. I can see your face alright, girl. Baby, please make me feel like. You know every time I see you lose my cool. And I wanna be with you. I cannot explain it, but you know it's true. I really want your miss. And I hope you want me too. Let me be a man. Let me be a man. Let me be a man, girl. Let me be a man. Let me be a man. Let me be a man. Let me be a man, girl. Let me be a man. Let me be a man, yeah. I want you, baby. You drive me crazy. Your voice amazing. I could be a man and you could be my lady. I can see you feel so right. Baby girl, make me feel like. I can see you feel so right, yeah. Baby, please make me feel like. You know every time I see you lose my cool. And I wanna be with you. I cannot explain it, but you know it's true. I really want your miss. And I hope you want me too. Let me be a man. Let me be a man. música toca pessoas. Mude FM. Música pra se despedir. A Mude FM chegou no Dial Carioca. E sabe com qual missão? Ser uma rádio que nossos amigos amassem ouvir e que fosse admirada pelo trade artístico e publicitário. Bom, que honra ter chegado até aqui. Encerramos nossas atividades no dia 31 de maio com a certeza do dever cumprido. Somos gratos e sentiremos uma saudade enorme de tudo e de todos. Mude FM vai deixar saudade. 1.1 Mude FM, a braba. Obrigado, ouvintes. Dia 1º de junho, entra no ar uma rádio do Grupo Band, aqui em 91.1. Rádio Mude. diferente de todas as outras. Música pra se despedir. Eu tô pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Pois quando penso em você, é quando não me sinto só. Com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs, com você me sinto bem. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu tô pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. É que quando eu penso em você, eu não me sinto só. Com as minhas letras e canções e o perfume das manhãs, com a chuva dos verões e o desenho das maçãs, com você me sinto bem. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais. Música toca pessoas. Mude FM. Música pra se despedir. Out of luck, I was stuck, wasting all my time, thinking you are mine. Don't say it ain't so. Out of luck, and I was stuck, wasting all my time, thinking you are mine. Don't say it ain't so. Never been the one to hold a grudge, and never been the first one to judge. Started off strong with the right energy, then you be flipping saying the problem is me. Looking way back, but I have no regrets. Always fucked up, looking through all my texts. Never take the easy way, but shit was always crazy. Maybe I don't know, cause my mind's been hazy. Gotta move on to a high echelon. Always in my memory, even though it's gone. All about life and the choices that we make. Fragile in the hands, funny how things break. Sunrise each and every day, then it sets. Cycle goes on and we all place our bets. Doing things right, but it's been a long time. Like Erica, guess I'll see you next lifetime. Out of luck, I was stuck, wasting all my time, thinking you were mine. Don't say it ain't so. Out of luck, and I was stuck, wasting all my time, thinking you were mine. Don't say it ain't so. All done talking and it's over now. Never know why and you never tell me how. All good though, cause it's all about the good vibe. Hard as it is saying all these goodbyes. Word to the wise, take it each day. And when it's time to move on, try not to replay. Best to let it all go if it's not today. Give me real peace in the someday. Keep it all real, straight up and laid out. Off in the sunset and we fade out. While right now, ain't no need to prolong. Ain't no good way to say it's been wrong. All said and done, it's the end of the line. Bright stars burn out when they all shine. All good in the way that it fell apart. Gotta end it right, time for a new start. Out of luck, I was stuck, wasting all my time, thinking you. and I was stuck, wasting all my time. Day I'm celebrating, so let me tell you what we gon' do. Top down, feeling famous. Noventa e um ponto um, Mude FM, a braba. Música pra se despedir. Pra se despedir. The green plastic watering can for a fake child.